Edão, cachorro grande, a guerra continua. É, a bancagem representa Reis da Praça, Três Pilares. Yo, aqui não é videogame, não tem fase. É de um cachorro grande, super ataque, kamikaze. Com artilharia pesada, destruindo tudo e todos. Defendendo nosso clã de MCs e do que somos. Diferente nessa batalha, continuando do chão até no céu. Ataque aéreo bombardeando pior que Lucifer em Hell. Com táticas supremas, uma legião de guerrilheiros. Três pilares formando um exército de líricos e fuzileiros. Passaporte sujo na lista em qualquer viagem. Derrubo duas torres com golpe mais sujo que minado. Comandante ataque em terra, o ódio prolifera. Com a ajuda de armas, da munição e o poder da favela. Causando mais caos que Hiroshima e Nagasaki. Não tem amigo, passou em frente à mira. Mate, supremo na arte, derrubar muralhas e torres. Cavalaria, catapulta, microfone e minha foice. Se destacou na multidão, foda. O vento abre a porta, te descoordena a rota. Desconcentrando os fracos soldados. O trunfo só vem com o tipo passar dos passos. Me camuflei para que os tolos ao menos pudessem sentir. A busca do clã perfeito havia por vir. Ao menos ouça o som da voz e lápis absurdo. Não permita que os falsos imundem o mundo. Multivisões, cenas confusas. Se acovardam, se submete torturas. Matadores de continuações ao abismo se autoacalar. Predestinado a destruir, no troco a atacar. O sistema te bane por conclusões precipitadas. Metáforas, verdadeiras lástimas. Não se confunda, cala-te, absurda. Homem de lata procura coração mágico, de osso vira cultura. Muita gente pergunta assim: mas você não esteve na linha de frente, como é que você sabe das histórias? Eu talvez saiba mais do que aquele que esteve na linha de frente mesmo. Camuflagem, mas não sinal de granadas estourar. Mente fértil do ódio com refém, vou torturar. Sangue jorrado na cara, no pé e no chão. Cérebros raivosos, não é só mais história. Um filme de ficção, de mísseis invisíveis, de poderes impossíveis. Irreversíveis calibres de gás lacrimogêneo. Mérito na batalha será com orgulho e não um prêmio. Visão analítica, sintática, nítida. Estou cheio desse cara pálida, perdida. Jamais esqueço o caminhar. A tropa passa a exterminar. Partimos de um ponto de partida para a vitória. Conforme a sua alma venha, a glória. A decepção vai acabar. Cravar a bandeira no solo do inimigo. A paz irá reinar.